Capítulo 25. Nossa visão imperfeita da verdade. A alma do homem, diz Matthew Arnold, é um espelho suspenso por uma corda que se vira a cada brisa, sempre refletindo o que está diante dele, mas nunca refletindo mais que uma pequena parte do todo. O tamanho do espelho varia de homem para homem, mas ninguém é capaz de compreender o imenso panorama que se encontra adiante de nós e ao nosso redor. O gigante mental tem um espelho maior, com certeza. Porém, mesmo o maior de todos, é pateticamente pequeno. Visto que sabemos que nossa visão da verdade é parcial, devemos conservar aquela humildade de mente apropriada às circunstâncias, pois se acharmos que nossa visão é total, seremos intelectualmente intolerantes. Se nos convencermos de que somente a nossa visão é sensível, nossa capacidade de aprender morrerá instantaneamente. Nenhum de nós deve imaginar que possui uma visão perfeita da verdade. O olho que consegue enxergar toda a verdade imediatamente, sem distorção, certamente não existe neste mundo de homens pecadores. Na verdade, não há motivo para questionar se esse olho existe, nem mesmo entre os santos acima de nós. Também não sabemos se essa perfeição é concedida aos redimidos na glória, embora as palavras de Paulo, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido, 1 Coríntios 13, verso 12, nos deem motivo para acreditar que na redenção do corpo, nosso conhecimento será grandemente ampliado. No entanto, está claro que isso não significa conhecimento absoluto. Existe apenas um absoluto. Infinitude é um atributo que Deus não divide com as suas criaturas. Conhecer como somos plenamente conhecidos provavelmente não significa tão plenamente como somos conhecidos, mas conhecer por experiência direta. Alguém desenvolveu a teoria de que as denominações religiosas resultam das diferenças de temperamento entre os que compõem o conjunto maior de cristãos, que os novos convertidos procuram uma comunidade de pessoas cujas crenças e ênfases peculiares criam um clima mais adequado ao seu próprio temperamento. É uma hipótese interessante, porém, não leva em consideração todos os fatos. Denominação é apenas a sombra alongada de um homem, e o homem que produziu a sombra deve ter tido poderosas convicções a respeito de algumas verdades específicas, ou então não teria fundado a denominação. Aqueles que nasceram na denominação adotam suas ideias, sem perceber que existem outras. O rebelde religioso, que, como este autor, se converteu a Cristo em um lar sem religião, sem preferência denominacional ou preconceito, provavelmente se ligará à primeira e mais próxima comunidade cristã que encontrar. O novo convertido sente, com certeza, a necessidade de instrução e assimila qualquer coisa que ouve do púlpito, aceitando não apenas as doutrinas, mas também o que é enfatizado. Logo, ele começa a falar a língua do grupo com a mesma entonação. Depois passa a julgar a espiritualidade e a ortodoxia de todos os outros cristãos, tanto pela entonação quanto pela linguagem em si. Infelizmente, a doutrinação do novo cristão quase sempre significa simplesmente oferecer-lhe um curso meticuloso sobre a verdade parcial com o entendimento implícito de que é só isso. Tenho certeza de que essa não é a nossa intenção, mas é o que geralmente ocorre. É claro que isso resulta em intransigência, intolerância e preconceito, da mesma forma que o carvalho resulta de uma bolota. Vi o lema: nos essenciais, unidade, não nos essenciais, caridade. E tenho procurado encontrá-los nos homens e nas igrejas, mas não tive sucesso. Um dos motivos é que o cristão não concorda com o que é e com o que não é essencial. Cada um acredita que seu fragmento de verdade é essencial e que o do seu próximo não é essencial, que nos leva direto ao nosso ponto de partida. Em minha opinião, A unidade entre os cristãos não se concretizará antes do segundo advento. Há muitos fatores que trabalham contra isso. Haveria, porém, um pouco mais de unidade se todos nós abordássemos a verdade com mais humildade. Ninguém é conhecedor de tudo, nem os santos, nem os eruditos, nem os reformadores, nem os teólogos. Até Salomão, em toda sua glória, não era conhecedor de tudo. É bom também lembrar que a verdade ocorre tanto no singular quanto no plural. Dentro das Sagradas Escrituras, há verdade e verdades, todas inspiradas e todas úteis, mas certamente nem todas igualmente claras. Homens ilustres e dignos de confiança têm opiniões divergentes a respeito do significado de alguns textos, mas todos trabalharam em prol de suas gerações pela vontade de Deus e partiram. Cristo não disse: eu sou as verdades, mas eu sou a verdade. João 14, verso 6. Reunindo nele próprio toda a verdade e todas as verdades. Conhecê-lo é conhecer a verdade pela experiência de vida, mas não é conhecer todas as verdades intelectualmente. Devemos tomar cuidado para que, ao ver uma verdade na palavra, ela não seja confundida com a verdade em maiúsculo. Há uma grande diferença entre elas. Para mim, sempre foi muito prazeroso encontrar hinos dos calvinistas Watts, Newton e Cowper no hinário editado pelo arminiano John Wesley. E muitos hinos de Wesley estão ligados aos hinos de Isaac Watts publicados desde 1823. Dizem que, em seus últimos momentos de vida, Wesley tentou cantar, embora estivesse praticamente sem voz. Alguém se debruçou sobre seu leito e ouviu estas palavras sussurradas nesse hino de Watts: adorarei meu Criador enquanto eu viver, e quando a morte me impedir de falar, meus poderes mais nobres o louvarão. Os detalhes da teologia não são importantes em ocasiões como essa.